Ajustei um casamento, Rosina, com a nega de um bordel, Rosina, pensando que era uma moça, Rosina, e era o diabo de uma véia, Rosina, tomo do martelo tomador, Rosina, tomo do martelo militar, ô Rosina, tomo do martelo tomador, Rosina, tomo do martelo militar, ô Rosina, me caso contigo, véia, Rosina. É de ser em condição, Rosina. Eu dormi na minha rede, Rosina. E tu, véia, no fogão, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Me casei com esta véia, Rosina. Pra livrar da fiarada, Rosina. A danada dessa véia, Rosina. Teve 10 numa ninhada, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Desses 10 que nasceram, Rosina. Um deu pra ladrão de bode, Rosina. Deu no tango e deu no mango, Rosina. Dos 10 só ficaram 9, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Ladrão de boi, Rosina. Deu no tango e deu no mango, Rosina. Dos 9 ficaram 8, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Dos 8 que ficaram, Rosina. Um deu pra ladrão de jegue, Rosina. Deu no tango e deu no mango, Rosina. Dos 8 ficaram 7, Rosina. Pra ladrão de reis, Rosina. Deu no tango e deu no mango, Rosina. Dos 7 ficaram 6, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Desses 6 que ficaram, Rosina. Um deu pra ladrão de pingo, Rosina. Deu no tango e deu no mango, Rosina. Dos 6 só ficaram 5, Rosina. Deu no mango, Rosina. Dos 5 ficaram 4, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Dos 4 que ficaram, Rosina. Um deu pra roubar outra vez, Rosina. Deu no tango e deu no mango, Rosina. Dos 4 ficaram 3, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Desses 3 que ficaram, Rosina. Um deu pra ladrão. Deu no tango e deu no mango, Rosina. Dos 3 só ficaram 2, Rosina. Tombo do martelo tomador, Rosina. Tombo do martelo militar, Rosina. Desses 2 que ficaram, Rosina. Deu pra roubar girimum, Rosina. Deu no tango e deu no mango, Rosina. Dos 2 só ficaram 1, Rosina.